É desse jeito. Custa caro ser alguém no montão, tu tá. Porque é o seguinte, a vida é essa. Vai vendo, vai vendo. Quem não quer justiça, quem não quer liberdade, embora pra Deus a melhoria ser covarde. Tu tá, acorda, cê não tá no mundo de rolê. Deus te fez homem, deu saúde, o resto é com você. Desanimar, no meio do caminho é foda. Viver a vida e morrer sem conhecer vitória. Aí, eu que não, eu que sei qual que é. Eu resolvo meus problemas, ou vivo só de fé. O barato é louco, seria mais fácil se fosse um jogo. Porque eu sou um jogador do tipo vitorioso. A vida é só um teste, sei lá, você que vê. Humildão demais, a tendência é se fuder. Às vezes meio confuso, pergunto assim comigo: quem é meu inimigo? Olho no espelho e não acredito. Ali o meu pensamento me mostra. Na retrospectiva da minha vida eu enxerguei derrota. Muitas vezes persisti no que é errado. Conselho, opinião de quem, hein? É embaçado. Não tive pai pra poder me proteger. Os perigos que a vida oferece pra mim, pra você. Convivi sozinho com os leões. Aprendi o valor da vida com os ladrões. Injustiça, racismo me tira do sério. Se for pra defender meu povo, aí já tô no inferno. Tenho nada a perder pra combater com você. Que destrói, mata milhões em troca de poder. E se com uma arma e uma bala, tu só se derruba. Com microfone só, eu formo milhões de recrutas. Faz seu nome, faz seu nome. Faz seu nome, faz seu nome, tu dá. Pesa no que faz e ser homem até morrer, porque faz seu nome. Ai, faz seu nome. Faz seu nome, faz seu nome, tu tá. Assim que é, assim que tem que ser. Firmeza no que faz e ser homem até morrer. Faz seu nome pra não cair no esquecimento. Cê tem uma missão aqui, aproveita o tempo. Que seja útil o que cê diz, o que cê faz. Exemplo pros seus filhos, orgulho pros seus pais. Olha só, é de dar dó ver os dependentes da química que os boy criou. Tipo a maçã e a serpente. A ganância do homem é a distância pra paz. Quanto mais cê quer, mano, mal você faz. É que nem um vício, farinha, cocaína. Um tirinho só não satisfaz, hein? Estiga, é. Não leva mal, hein? Cê quer se destruir, eu não sou Cristo pra salvar. Mas posso te prevenir. Escuta aí. Na maioria das vezes, o pobre sofre o mesmo problema, né? Falta dinheiro, falta moradia, falta respeito do governo com a maioria. Mais falta. E de 4 em 4 anos a cena se repete, moro? Você é mais um entre milhões, irmão. Então faz seu nome. Por você, mano, não espera por ninguém não. E aí, Ronge, sai. Eu não desisto, continuar é preciso. Guerreiro de coragem, quem é, vem comigo. Sei meu lugar, aprendi, aí não me movo. Não vou no shopping pros burguês me olhar com nojo. Fui na escola, mas lá não aprendi o valor que a minha raça tem. O rap que ensinou pra mim. Quando o preto vence na vida, os playboy treme. Então se prepara, essa é a meta que a gente vem buscando, conquistando do modo honesto. Cantando rap, mostrando valor periférico. Que é pra você ver que eu não sou pior que você. Entrei na guerra, te garanto, não foi pra perder. Sem meu valor, com certeza não é. Nasce pobre, morre pobre, não é isso que cê quer. Vai na fé. Desfila com essa grife de luxo no corpo. Pra amanhecer no cativeiro e a cara no esgoto. Bagulho tá louco, né? Louco pra você. No mundo violento que cê reclama, eu sei viver. Assim que é, assim que tem que ser. Firmeza no que faz, cê homem até morrer. Porque faz seu nome, faz seu nome. Faz seu nome, faz seu nome, tu tá. Assim que é, assim que tem que ser. Firmeza no que faz e ser homem até morrer. Porque faz seu nome, faz seu nome. Faz seu nome, faz seu nome, tu tá. Assim que é, assim que tem que ser. Firmeza no que faz e ser homem até morrer.